Eu tenho um Deus que é todo poderoso, e esse meu Deus opera maravilhas quando clamo o seu nome. Ele vem me socorrer, me dá vitória a cada dia. Sei que posso crer. As lutas vêm, dificuldades tenho que enfrentar. Seguro estou, pois Jesus está no barco e Ele acalma a tempestade, faz o mar se aquietar. Sua voz é poderosa, eu sei. Quando digo o seu nome, o milagre acontece, pois Jesus é o Deus que tem todo o poder. O Deus todo poderoso que opera Deus que tem todo poder. Boa!